A imutabilidade de Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Assim como Deus, o Pai, é imutável, Jesus, o Filho unigênito de Deus, também o é. Ele é antes da eternidade e subsiste com Deus antes do princípio dos mundos. Ainda não haviam dimensões estabelecidas e reinos celestiais de luz, e ele estava em conselho com o Pai no projeto da criação dos domínios das existências e da vida. Assim como é o Pai, também é o Filho, a exata expressão do Todo-Poderoso Eterno, conforme a sua sublime pessoa, glória e poder, mesmo que o Pai seja maior, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistem em perfeita unidade e acordo, de tal maneira que são um, mesmo que em três pessoas divinas. Os mesmos atributos do que são próprios do Pai, também são do Filho. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável, como é pleno e perfeito. Assim também Cristo, o Senhor, mesmo tendo um dia se revestido da nossa humanidade, em sua divina pessoa e em seu caráter, é imutável, pleno e perfeito. Ele, o Deus Filho, é o mesmo eternamente, e em sua pessoa, continuou sendo o mesmo enquanto esteve na terra, e jamais deixou ou deixará de ser quem ele é desde sempre. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 3. A pessoa, a personalidade e o caráter do Filho de Deus não mudam. Ele, na sua divina pessoa, é sempre o mesmo, santo, fiel, sábio, justo e verdadeiro, como também é perfeito, amoroso, misericordioso, manso e humilde de coração. Cristo, na sua primeira vinda, foi enviado ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvá-lo, anunciando o Evangelho e nos trazendo de volta o reino de Deus, pela manifestação da justiça e pelo testemunho da verdade, entregando a sua própria vida perfeita para satisfazer a justiça de Deus, que era contra nós, morrendo pelos nossos pecados. Mas na sua segunda vinda ele agora virá não mais para morrer pelos pecadores, mas para julgar o mundo. Ele virá para julgar todos os homicidas, depravados e incrédulos que permaneceram nas trevas, não se arrependeram e amaram a injustiça até o fim. A primeira vinda do Senhor foi de paz e salvação para todos aqueles que crerem, por causa da misericórdia e do amor de Deus. Mas a sua segunda vinda será de retribuição e juízo. Assim como o Pai, o Senhor é justo e imparcial para julgar os que praticam obras malignas, como também é fiel e misericordioso para perdoar os que creem e se arrependem. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25:32. É certo que a condição e a autoridade de Cristo foi mutável, e pôde mudar, quando ele desceu dos céus e se fez homem para levar a cabo a obra da nossa salvação. Enquanto na terra, a condição e a autoridade do Senhor foram sujeitos à sua humanidade, mesmo permanecendo Deus, em sua pessoa, na condição de novo Adão da raça humana, na condição de um homem, mesmo que incorruptível e provindo do céu, o novo homem matriz da humanidade, desta vez espiritual, que ele se tornou, por amor de nós e para nossa salvação. Ele foi provado e venceu, perfeito, inocente e sem pecado. O Filho de Deus, em sua pessoa, é o mesmo eternamente. O Jesus que está na Bíblia, a Escritura fiel e divinamente autorizada que dá testemunho do Senhor e da obra da salvação. Este mesmo Jesus é a pessoa imutável do Deus Filho, mesmo que encarnado, que sempre existiu desde antes dos tempos eternos e sempre existirá. A sua pessoa, o seu eterno ser, a sua personalidade e o seu caráter não mudam e não podem mudar, porque assim como o Pai, ele é eternamente perfeito. Ele, mesmo tendo se revestido da nossa humanidade para nos salvar, é a mesma pessoa sempre, o Filho de Deus, o primogênito e verbo da criação, que existiu com Deus em espírito antes de todas as coisas serem criadas. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. O testemunho comprovado de Cristo são as Escrituras Sagradas e a vida de todos aqueles que nele creram e foram salvos através da fé. Os discípulos de Cristo, os quais foram transformados e renascidos em espírito pela fé, também são legitimamente portadores do seu testemunho. Mas o testemunho maior, autorizado e certificado da vida e da obra de Jesus são as Escrituras Bíblicas. O mesmo Jesus que está nas Escrituras é o que nós devemos conhecer, servir e pregar hoje, sempre e até o fim. Ele, em sua pessoa, é o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que disse, vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28, e que também disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. É o mesmo Jesus que morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou e ascendeu à destra de Deus, tendo recebido todo o poder e autoridade nos céus e na terra, feito príncipe da nossa salvação, o qual desde os céus intercede por nós, aguardando que todos os seus inimigos sejam feito pó debaixo dos seus pés. Ele é o mesmo Jesus que em breve voltará para estabelecer o reino de Deus em plenitude sobre a terra, onde todos os salvos que creram ressuscitarão corporalmente em imortalidade e glória incorruptível para reinar para sempre numa existência de perpétua glória, justiça e paz entre todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. O mesmo Jesus dos Evangelhos é e deve ser o mesmo Jesus em que cremos, vivemos e pregamos hoje, até o tempo do fim e sempre. O mesmo caráter do Filho de Deus testemunhado nas Escrituras deve ser o caráter do Cristo que pregamos hoje, e deverá ser para sempre, porque Ele, em sua pessoa, é imutável. Ele é o mesmo e não muda eternamente. Ele é o Senhor dos céus, soberano, todo-poderoso, todo-sábio, onisciente, perfeito, invencível, infalível, manso, humilde, amoroso, reto, fiel, justo e verdadeiro, que trata o pecado de forma dura, mas que também é misericordioso e grandíssimo em perdoar os que olham para sua cruz, se arrependem e creem. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:30-31. Não podemos crer em um Cristo testemunhado de uma forma nas Escrituras, mas pregado completamente diferente em nossos dias. O mesmo Jesus que exigiu a conversão e o arrependimento, através de uma fé legítima, enquanto esteve sobre a terra na sua primeira vinda, é o mesmo que devemos pregar hoje, em nossos dias, independente da multiplicação da ciência e da evolução dos tempos. O Senhor tem poder de restaurar a vida das pessoas, e Ele sempre o faz, mas a primeira mensagem que Ele nos transmitiu foi esta, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Marcos 1:15. A primeira coisa que o ser humano deve saber não é a transformação da sua vida terrena de pobre para rico, nem mesmo os benefícios milagrosos das curas divinas, que, se existirem, só veem depois de surgir a fé para a salvação. A primeira coisa também não é o prêmio da amizade social ou da simples aceitação e agregamento numa instituição social. A primeira coisa que o ser humano deve saber é que existe um Deus nos céus acima de nós, amoroso, perdoador, mas também justo e santo, que este mundo é um mundo caído, que o primeiro homem pecou e transmitiu a corrupção e a morte para todas as pessoas, e portanto, todos estão debaixo do pecado, sentenciados à condenação eterna e que precisam urgentemente renunciar ao reino do diabo, abandonando o mundo e o pecado, que ninguém pode ser justo pelos próprios méritos e que somente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, existe uma possibilidade de salvação para as pessoas, se nelas existir a fé no Evangelho da Palavra de Deus. Assim como o Senhor é imutável, o Evangelho também o é. A mesma mensagem que o Senhor e os apóstolos pregaram deve ser a mensagem que pregamos hoje, mesmo sendo tempos diferentes e extremamente avançados. O mesmo Cristo que está nas Escrituras deve ser o mesmo Cristo que nós pregamos hoje, mesmo com os homens intentando romper os limites da terra e do céu, da vida e da morte, numa vã tentativa de igualar o poder eterno do Criador. Mesmo agora o Senhor estando nos céus, tendo vencido todas as coisas, exaltado à direita de Deus, Ele, em sua pessoa, é o mesmo que se fez carne, nasceu como homem, viveu entre nós tocando em nossas mãos e deixando-se ser visto como Emmanuel, Deus entre nós, pregou a verdade, nos restaurou o reino de Deus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se ao menos abrirmos os nossos ouvidos e olhos interiores e deixarmos a graça e o amor da verdade de Deus brilharem pela sua luz em nossos corações. https://decretosdafé.blogspot.com